Panorama Agrícola para 12 de novembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 12 de novembro, terça-feira de lua crescente. Na mesa de som comigo está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: ave que canta demais não sabe fazer o ninho. No programa de hoje você confere: Tocantins e Pará conhecem tecnologias e gestão de assistência técnica e extensão rural aqui da EPAGRE. O professor da Terra fala sobre fertilidade do solo e resolução da Anvisa facilita vigilância sanitária para o agricultor. Dica do dia. Fraqueza, dormência súbita em um lado do corpo, dificuldade para falar, entender ou enxergar, tontura repentina e dor de cabeça muito forte, sem motivo aparente, podem ser sinais de um AVC, acidente vascular cerebral. Se isso ocorrer com você, busque ajuda médica de urgência imediatamente. É hora das notícias. Uma resolução aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode beneficiar em muito o desenvolvimento da agroindústria familiar. Dada a questão de competência, a resolução está causando alguns problemas ou algumas polêmicas. É que os procedimentos e os requisitos para regularizar empreendimentos da agricultura familiar devem ser mais simples e padronizados, segundo essa resolução da Anvisa, que estabelece novas normas para a regularização do exercício de atividades de interesse sanitário do empreendimento familiar rural, que são produtores de bens e prestadores de serviço sujeitos à ação da vigilância sanitária. Na prática, se isso de fato ocorrer, vão ser beneficiados centenas de empreendimentos que processam produtos de origem vegetal, como geleias de frutas, conservas de legumes, açúcar mascavo, entre outros produtos. A resolução também prevê orientações e capacitações sobre matérias de vigilância sanitária para os empreendedores familiares rurais. Com a resolução, os empreendimentos familiares ficam isentos do pagamento de taxas referentes às ações de vigilância sanitária. E essa alteração reduz os custos do agricultor familiar ao registrar o seu empreendimento. É esperar para ver se essa resolução na prática vai mesmo funcionar. Até esta quinta-feira estão abertas as inscrições para o estande do Brasil do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Biofac 2014. Feira de Orgânicos, que acontece de 12 a 15 de fevereiro de 2014 em Nuremberg, Alemanha. Podem participar empreendimentos da agricultura familiar brasileira nesse processo de seleção de expositores para o estande do Brasil na Biofac, a maior feira de produtos orgânicos do mundo e a melhor porta de entrada do produto brasileiro para o mercado europeu. Até dia 14. Informações pelo telefone 61 2020 0537. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, entender a fertilidade natural do solo como uma teia de aranha, onde todos os fios são importantes e dão sustentação para a conjuntura da teia. Isso requer uma observação utilizando os cinco sentidos e agregando princípios, valores como amor, respeito e paciência. Hoje conversamos, amigo agricultor, sobre macronutrientes. Então, uma pergunta interessante: o que são os macronutrientes? Macronutrientes são elementos básicos necessários em maior volume para as plantas. São eles carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Esse é um time e caso algum desses faltar, iremos ter problema de nutrição. Ou seja, irá aparecer a deficiência e a planta irá demonstrar características típicas da falta deste alimento. Tomamos como exemplo uma planta, um pé de milho, com falta de nitrogênio. A planta do milho irá apresentar pouco desenvolvimento, um crescimento lento e coloração amarelada. Logo vem em mente, vamos aplicar ureia, um insumo que tem 45% de nitrogênio, para matar a fome do pé de milho pelo nitrogênio. Mas a natureza faz esse trabalho para você, amigo agricultor. Este trabalho é chamado de fixação biológica de nitrogênio do ar. Este é um processo que é realizado pelas plantas leguminosas, ou seja, da família do feijão, a vica, os trevos, o cornichão, a mucuna, o guandu e outras plantas. São espécies da família do feijão e têm a capacidade de retirar o nitrogênio do ar e através de uma associação, parceria, que fazem com as bactérias do solo, chamadas de rizóbium. Esta associação é boa, amigo agricultor, para a planta, que fica nutrida com um nutriente muito importante, e é boa para a bactéria, que recebe comida da planta em troca para se manter durante a sua vida. Dependendo do tipo da planta, amigo agricultor, pode-se ter de 50 a 200 quilos de nitrogênio por hectare. Voltando para a deficiência de nitrogênio do milho, consorciar o plantio de milho com feijão, a adubação com ureia acontece de forma natural. Amigo agricultor, contribua com a fertilidade natural do solo e você terá plantas saudáveis e um custo de produção menor. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. A EPAGRE recebeu recentemente visita técnica de extensionistas do Pará e de Tocantins. Nós conversamos com Adenier Rosa Santana, que cuida do planejamento e da gestão de convênios da Emater do Tocantins. Acompanhe a entrevista e o motivo da visita dele aqui à EPAGRE em Santa Catarina. Conhecer um pouco o que se faz aqui e, em cima disso, a gente também conhecer as tecnologias da EPAGRE, que a gente considera uma das empresas de ATER e de pesquisa mais eficiente no país em termos de planejamento. Então, nós podemos dizer que nós viemos beber na fonte o conhecimento da EPAGRE e tentar, de alguma forma, levar isso para a nossa instituição. Alguma tecnologia em especial chamou a atenção? Nós viemos olhar a parte de processamento, o que a EPAGRE está fazendo na área de agroindústria familiar. Né? Nós tivemos ontem a Palhoça visitando uma unidade e depois tivemos a São Pedro de Alcântara visitando a unidade de fabricação de bolacha, que nos deixou muito feliz porque é um dos problemas que nós temos hoje no estado do Tocantins, justamente a área de processamento, da inserção desses produtos nos mercados, principalmente nos mercados institucionais. E outro ponto que nós estamos vendo aqui hoje é a parte de planejamento e gestão dos serviços de ATER. Especificamente a EPAGRE trabalha com pesquisa, no nosso caso só a parte de ATER, mas nós estamos percebendo que o sistema é composto dos dois, pesquisa e extensão, e vendo qual a possibilidade de fazer uma parceria, alguma coisa que a gente possa levar essa experiência positiva da EPAGRE para o Rural Tins, nosso estado. A Tenia da Emater de Tocantins, no estado do Tocantins, o que é forte na agropecuária? Bom, lá nós temos a parte de a agropecuária em si, né, o agronegócio é muito forte. Aí dentro da agricultura, especificamente, nós temos a parte de risicultura, alguns projetos de frutícolas, de fruticultura iniciando. Temos também a parte de soja, que está muito forte. E a pecuária, predomina a pecuária de corte. Alguns polos com leite, mas bem incipiente ainda, o forte seria a pecuária de corte. Cria, recria, engorda. E na área de pescados? Na área de pescados está iniciando, no Parque Aquícola, é o parque da usina do Lajeado. potencial piscícola desse lago chega a 300 toneladas, né? Atualmente é o que produz no Brasil, então ontem eu conversava com o Timar sobre isso. É o potencial aquícola do estado hoje, chega, se eu utilizar 1%, a capacidade de produção do estado chega a ser o dobro do nacional hoje. Talvez Tocantins seja, num tempo muito próximo, um dos grandes produtores de peixe do país. Qual é a principal espécie? Olha, são da área amazônica, acredito que ali vai predominar o tambaqui. Conversamos com a Denier Rosa Santana, da Emater do Tocantins, aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.